Doutora Graça, boa tarde. Estamos então em direto para a Rádio Boa Nova. Hoje comemora-se aqui o Dia Internacional dos Museus. Sim, muito boa tarde Natália, boa tarde a todos os ouvintes. Desde já agradeço à Rádio Boa Nova por também nos dar a oportunidade de transmitir aquilo que é a nossa atividade cultural, nomeadamente no que diz respeito à comemoração do Dia Internacional dos Museus, aqui no Museu Dr. António Simões Saraiva. Pois realmente a Câmara Municipal decidiu não deixar por comemorar esta data, uma vez que temos um museu municipal e alguns museus também aqui no Conselho da Oliveira do Hospital. Esta foi uma iniciativa que o Apelor da Cultura entendeu por bem levar a cabo, desafiando munícipes a assistir a uma pecinha de teatro que está relacionada com a história da Bobadela, porque o Museu Municipal está situado nesta linda freguesia, onde também há um riquíssimo património arqueológico e que é importante também associar a estas comemorações e, sobretudo, também dar a conhecer àqueles que nos visitam e, em particular, neste caso, às instituições IPSS do Conselho que estiveram e que estão aqui ao longo deste dia. No período da manhã tivemos a oportunidade de ter cerca de 80 pessoas a comemorar o dia com uma pequena peça de teatro, como eu referi, e agora mais 120 pessoas estão a assistir neste preciso momento a essa peça de teatro que foi promovida pela equipa da Biblioteca Ludoteca da Câmara Municipal. Bem, estamos nós precisamente no interior do museu, tinha mesmo que ser, portanto a peça está a acontecer numa sala aqui ao lado, um museu que é o único museu municipal, portanto, do Oliveira do Hospital, e que é um museu muito rico. Como que, fazendo uma descrição do que é este museu, para quem nos ouve e não nos pode ouvir, como é que apresenta este museu municipal aos ouvintes da rádio? Este museu já existe há alguns anos, portanto, tem como nome do ex-presidente da Câmara e ex-presidente da Assembleia Municipal, o Dr. António Simões Saraiva, portanto, uma pessoa ligada às artes, uma pessoa que se preocupou em criar um museu municipal e que, ao longo das diferentes salas, portanto, é um museu que tem dois pisos, que homenageia entidades importantes do Conselho, nomeadamente o Brás Garcia de Mascarenhas. Temos também um escultor que, por acaso, curiosamente, este fim de semana vai ter a oportunidade de também mostrar a sua obra escultórica no âmbito da comemoração da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital. Estou-me a referir ao nosso Zefrino, da Freguesia de Meruz, que tem aqui uma sala também em sua homenagem, com esculturas em madeira, que vale a pena visitar. E depois há uma ala enorme de artefactos etnográficos que remontam mais ao século XVIII, o século XIX, mas que também já muitos deixaram de ser usados e que fazem do nosso passado mais recente, e que é importante não ficar esquecido, e é isso que também é o papel dos museus, é realmente recriar e relembrar aquilo que foi o passado, para também podermos reconhecer e pedagogicamente até levar às nossas crianças este tipo de conhecimentos, que muitas vezes, se não for este tipo de etnografia, se não for este tipo de espaços como os museus, não há oportunidade de ter esta mostra histórica. E há outras salas também muito interessantes a visitar, portanto, como eu disse, o mobiliário remonta muito o século XIX, o século XVIII, peças que estão completamente em desuso, que deixaram de ser parte comum do nosso dia-a-dia e que estão aqui patentes, e como disse, o Dr. Simões Saraiva fez aqui uma recolha muito interessante a nível de pinturas, de mobiliário, pianos, grafenolas, portanto há aqui uma série de elementos, vestes que não se vêem certamente a não ser aqui e que vale a pena visitar. Temos uma sala de brinquedos, temos aqui pequenas miniaturas, réplicas, também de artesanato local, portanto que vale a pena visitar, e descrever assim tão pormenorizadamente é difícil, porque há muito, muito, muito material aqui. Que vale a pena visitar, muito rico, pelo menos aí essa logo a primeira mal entramos neste espaço. Doutora Graça, para quem quiser visitar o museu, está aberto diariamente, como é que é possível quem queira visitar este espaço? Quarta, quinta, sexta e sábado e domingo está sempre aberto das 9 às 17 horas. Se na eventualidade houver grupos organizados, que já tem acontecido, à segunda e à terça-feira podem fazer marcação ou marcação prévia, telefonam para a Câmara Municipal, podem fazer, temos os contactos fixados e os horários fixados no exterior do museu, e também no site da Câmara está essa informação. Portanto, quem nos quiser visitar diariamente não poderá fazê-lo na segunda e na terça, mas tem todos os outros dias, e inclusive ao fim de semana, para o poder fazer. Portanto, gostaríamos que viessem mais, porque de facto os museus hoje, isto é um problema que não é só do Conselho de Oliveira do Hospital, é um problema que nós temos verificado que acontece, tal como nos cinemas, acontece um pouco por todo o país. Nós temos que também saber captar pessoas para visitar o museu, e esta iniciativa é um exemplo, é de trazer o teatro ao museu, é trazer exposições ao museu, trazer conferências ao museu, para que as pessoas se apercebam que existem no museu e depois venham outro dia calmamente visitar. Portanto, também vai da dinâmica que é imposta pelas entidades responsáveis, e é um bocadinho isso que a autarquia, o Conselho Municipal de Oliveira do Hospital, está a tentar fazer com o Museu Dr. António Simões Saraiva, que é criar iniciativas para que as pessoas tenham interesse, não só visitar uma vez por ano, que já seria muito bom, mas também visitar em qualquer altura do ano, ou pelo menos estar connosco nas iniciativas que vamos promovendo ao longo do ano. O exemplo maior, onde há maior número de visitantes, é obviamente o mês de fevereiro ou março, de acordo com a data da Festa do Queijo, por exemplo, porque quando nós organizamos esta iniciativa, temos a preocupação de dar a conhecer o património concelhio. E ao trazermos as pessoas aqui ao fórum, ao anfiteatro, que fica logo aqui ao lado do museu, obviamente que a visita ao Museu Dr. António Simões Saraiva é obrigatória. E esse mês é o mês em que há maior número de visitantes. Em média temos cerca, por ano, cerca de 3 mil visitantes. O nosso objetivo é, obviamente, ultrapassar este número rapidamente, conseguir que houvesse mais interesse em visitar estes espaços. E, como eu disse, acontece que quem visita mais, curiosamente, são ainda o povo português, portanto, são os portugueses que visitam mais estes locais, seguido depois da comunidade estrangeira inglesa, mas ainda assim gostaríamos que tivéssemos muito mais visitantes, porque esse também é o objetivo primordial da Câmara Municipal, que é atrair turistas ao nosso concelho. Este é o único museu municipal, mas há outros espaços museológicos no concelho. Sim, há outros espaços museológicos. Temos, por exemplo, estou-me a lembrar, na freguesia de Maruja temos um museu etnográfico também, temos também em Lagos da Beira, temos o Museu Cabral Metelo, portanto temos outros espaços também de interesse a visitar e que permitem até termos um circuito de museus a visitar. Portanto, no ano passado, por exemplo, comemorámos esta data promovendo a quem entendesse ou quisesse, fazemos um circuito pelos diferentes museus e fizemos esse périplo pelos diferentes museus que abriram as portas para poderem ser visitados por aqueles que aderiram à atividade. O Conselho de Oliveira do Hospital, de facto, é rico também nesse tipo de espaços culturais. A propósito do Museu Cabral Metelo, sabemos que há ali algum impasse em termos da administração daquele espaço, no entanto, ele está aberto. Como é que indicação é que tem relativamente então à Câmara Municipal quanto a essa situação? Como sabem, o Museu Cabral Metelo não é da responsabilidade da Câmara Municipal, não está sobre a gestão da Câmara Municipal. A responsabilidade que tem é fazer parte dos órgãos sociais dessa fundação. O Sr. Presidente, dentro daquilo que era as suas competências, nomeou os elementos para esses órgãos sociais, foi a reunião de Câmara, e é verdade que até à data não tomaram posse. Também é de conhecimento de todos que o Sr. Presidente assumiu que iria, e está a fazê-lo, de proceder com e seguir com esse processo, de forma que a situação seja rapidamente ultrapassada, pois obviamente que a Câmara Municipal tem todo o interesse em que este espaço seja um espaço digno, seja um espaço visitável. Ele está aberto, por aquilo que tenho conhecimento, sempre que é solicitada a visita, as portas abrem-se, e penso que, de facto, é de todo o interesse para o Conselho de Oliveira do Hospital que aquele espaço seja um espaço bastante visitável. Ele está visitável, portanto, quem quiser visitar pode visitar, tem o número também de telefone para poder visitar, também faz parte do site da Câmara Municipal esse contacto e esse museu, portanto, está no site da Câmara onde as pessoas podem consultar o contacto telefónico para poderem fazer. Acredito que em termos de recursos também não seja fácil ter sempre a porta aberta, como é o caso do Museu Municipal, porque as coisas não são fáceis, mas sei que a qualquer momento que as pessoas pretendam visitá-lo, há um contacto disponível e que a pessoa em causa vai e abre a porta para que possam visitar. Sim, e tudo o que diz respeito a património, temos que ter todos a preocupação em que ele se mantenha e se preserve e que esteja ao acesso de todos. E sem dúvida que, como eu referi, a Câmara Municipal tudo fará para que essa situação se desbloqueie e que seja da melhor forma, porque há aqui também, e essa sensibilidade do Sr. Presidente tem tido, que estamos a falar de uma fundação que está sobre a responsabilidade de uma pessoa muito importante para o Conselho, que tem que ser respeitada, porque já fez muito pelo Conselho e acho que temos que ter essa consideração e essa ponderação e com calma procurar encontrar uma solução de forma a que todos possam sair bem e fiquem com, e para que ninguém fique melindrado, porque são situações e questões difíceis e que é preciso alguma sensibilidade, é preciso alguma ponderação, alguma calma, e estou certa que da parte da pessoa responsável as coisas vão se resolver, vamos chegar ao bom porto, agora tudo leva o seu tempo e tudo terá o seu tempo, na devida altura será resolvido e creio que as coisas estão encaminhadas de forma a que brevemente se resolva. Graça, muito obrigada por estas declarações à nossa Rádio Dia Internacional dos Museus e porque a Vereadora da Cultura, feliz Dia Internacional dos Museus. Muito obrigada, Liliana, feliz dia.